Salvador, bom dia. Alcan 3520, formação Bravo. Alcan 3520, boa noite. Alcan identificação, autorizado chegada Mari. Desça para o nível 060. Romeu Lima, Lima Alfa, desça para 2.000 pés. Se possível, mantenha presente velocidade até próximo ao externo. Autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. Estabilizado, Campa Vista, Terra 3170. Terra 3170, complete final, chame a torre, 1895. 315, boa noite. Controle 4216 da Azul. 4216, prossiga. Unidade aprovada, urna da presente. Azul 4216, autorizado Duna, desça para 3.000 pés, ajuste no 06. Duna para 3.000 pés, ajuste no 06, obrigado, 4216. Bom dia, TAM 3170, passando externo, baixado travado. TAM 3170, cheque treino livre pouso, posição de abaixado travado, livre pouso no 0, vento 170 graus, 059, boa noite. TAM 3170, livre pouso. Número 4 na aproximação, redução de velocidade 2509. 2509, eu tenho 270, Saulo, 64, Oliveira, direita, modulo 1, 219. Direita 219, 31, 70, obrigado, boa noite. Saulo, Salvador, o TAM 3190, livrou. 70, corrigindo. Então, 3170, taxi, via Alfa, Chimante, Juliette. Via Alfa, Chimante, Juliette, na 3170. Sol Leopan, Mike Bravo Romeu, podemos seguir para a posição 03? Alfa completo final de Tamiya Torre, 1895. Azul 42, eu nomeio, desça para 2000 pés, autorizada a final ILS, reporta estabilizado. Pés autorizado, será estabilizado, ILS Azul 42, nomeio. Sol, Pan, Mike, Bravo, Romeu. Mike, Bravo, Vitor. 4000 pés, ajuste 10 no meia, redução de velocidade 2109. Segue trem com autorizado, pistão 10, vento 170 graus, meia dúzia 9. Boa noite. De velocidade 2109. 4 mil pés, 1096, reduzindo para 2109. Direto, portão 10. Direto, portão 10, está 3170. Possibilidade de uma parte pela direita da 17. Milima alfa negativa, perâmetro inferior de aeródromo. Pose pistão 0, vento 170 graus, meia dúzia 9. Vitreza confirma, parou de malta. Devido à inoperância do farol do aeródromo, não está permitido visão noturna. Pouso na pistão 0, vento 170 graus, meia dúzia 9. Então está permitido o pouso visual noturno. Confirma. Lima Lima Alfa informa que o farol de aeródromo em Salvador está inoperante. Devido ao oferecido mesmo, não está permitido voo visual noturno em Salvador. Pouso na pista 10, o vento 180 graus, meia dúzia 9. Ah, ok, entendi. O farol rotativo está inoperante. Graças a Deus. Controle Leopan 3520, só confirmando a saída das restrições em TAP. Leopan 3520, livre das restrições de altitude. Livre das restrições de altitude em TAP, Leopan 3520. Tchau, boa noite. Para 2000 pés, ajuste 10 no meia, redução de velocidade 2109. 2016. 210 nós, o gol 9567. É 3520, operação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 020, limite localizador. Esquerda 020, limite localizador da 3520. frisada elétrica, uma zero azul 42 no meio. Azul 42 no meio, completa o sinal, está minha torre, 1895. 1895, bom dia, Tadeca. Bom, 9567, autorizada a final ILS, redução de velocidade 1809, nós, vai ser de tráfego nacional com 1800 no grau 5. Tenente, autorizada a final da 190, né, seguiu tráfego reduzindo para 169 já o gol, 9567. Lima, Lima Alfa, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, reporte na Lima. Confirme o pátio, Lima, Lima Alfa. Gente, confirme o dia 45, Lima, Lima Alfa. ILS, redução de velocidade 1809, reporte estabilizado. Direita 020, da linha de interceptar o localizador, vai descendo para 2000, vai informar estabilizado, então 3520, já reduzindo 189. Normal. Estabilizou o Nespray, eu vou 9567. Bom, 9567, complete o sinal de Sânia Torre, 1895. 3795, bom dia. Torre Salvador, muito... Bom dia, Gol 9567, estabilizado na frente da 1-0, Campo Avista. 1-5-6-7, bom dia, com a aproximação, aguardando a televisão de pouso. Aproximação, aguardando a autorização para a 9567. Não, foi do presente autorizado, táxi até a Eurostar. Zona 6, só 4 4, vou agora em 1-2, zona 19. 2-1-9, obrigado. Boa, 9567, pouso autorizado, zona 0, zona 0, grau, meia, 19. Zipos 1-0-6-6, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, azul 2. Salvador, bom dia, eu tô entrando em 520, final 10, baixar travado. 520, bom dia, continua a aproximação, agora fica livre. Guarda, eu tô entrando em 520. Bom, 9567, escola 46, libera a próxima direita, module 1, 21, décima 9. 39, vamos liberar. 9567, bom dia. São 3520, pouso autorizado para o Sono 0, ventando 70 graus, 5 nós. Pouso autorizado, não no 0, dando 3520. Ou 9567, bom dia, taxi 6, via Alfa Juliette, portão 1-1. Via Alfa Juliette pro 11, o 9567. Então, 3520, solo 49, direita, module 1, 21, decimal 9. Direita, 219, 3520. Salvador, bom dia, tá 3520. 3520, bom dia, taxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, tá 3520. 9080 Volunteer. Bom dia, estou na identificação. Autorizada a chegar na Bonf, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meia. Livre ILS, reporte estabilizado. Descendo 2000, no 0 no meia, na Bonf, sinalizado o 9080. voo 9680, complexo sinal, chame a torre, 1895. 1895, voo 79680. Torre Salvador, o gol 9680. Gol 9680, boa noite, cheque trem, pouso solicitado no zero, vento no 70 graus, 4 nós. Confere para o gol 9680. Pouso autorizado na 0, vento 170 graus, 4 nós. Livre pouso na 10, gol 9680. Zona, desça para os 2000 pés, ajuste no 06. Autorizada sinal INS, reporta estabilizado. Viu, 1906, reporta estabilizado aqui. Puta, 386. Salvador, bom dia, Alta 3520, informação Charlie, autorização para Aracaju, quando possível? Alta 3520 agora, Aracaju, nível 210 autorizado, decolagem da 10, curva à esquerda, descida subida, Puca, Jambo, Caju, após DCT, transponder 5056, controle 120.8. Autorizado nível 210 para Aracaju, pista 10, curva esquerda, Fucajama, Aracaju. O transponder 5056, o controle 120.80. 3520, correto, time professor, funcionamento. Semana, obrigado. Gol 9608, solo 22, direito, module 1, 219. Direito 219, gol 9.080. Prepara a subida da Euleda Motes, aguarda a cópia. Aguardo da Euleda Motes, obrigado. Tomador, gol 9680, que entrou. 9680, bom dia, táxi de Alfa Juliette, remota 1-2, parte principal. Alfa Juliette, remota 1-2, gol 9680. Gol 1-1-73, cópia. Exato. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Mótica. E é pêsulo 1-0 até Taubaté. 5053, transponder, controle 120.8. Ok, autorizado então para São Paulo Guarulhos, nível de voo 360. 4 plano de voo, decola da pista 1-0, curva direita, subida Tael, Leda e Motiva. Zulu 1-10 até Taubaté. Aciona 5053 e chama o controle 1208. 1-1-7-3, correto? Tinha um trânsito para posicionamento. Chamarei, boa noite. Tá 3520 no 04, puxa o back acionamento. 04 autorizado, chama o táxi, então 3520. Autorizado, chama o táxi, tá 3520. Delta 3520 com 157 a bordo, 2 horas, alterna Recife para o táxi. 3520, táxi à direita via Índia, ponto de esfera, torre 118, decimal 95. Ajuste no 096, bom voo. Via Índia, ponto da torre no 096, ajuste na 3520, boa noite.